609, capítulo 59, chantagem. A cadeira sanitária era magnífica. Uma bela peça de nogueira entalhada, suave, que misturava beleza e conveniência. Especialmente conveniente numa noite fria e chuvosa como aquela. Ela atrapalhou-se com a tampa no escuro, iluminada pelas luzes que vinham da janela. E depois sentou-se, suspirando de alívio, à medida que a pressão na sua bexiga diminuía. Evidentemente feliz, com o espaço interno adicional oferecido, Osbert realizou uma série de cambalhotas preguiçosas, fazendo a barriga dela ondular fantasmagoricamente por baixo da camisa de flanela branca. Levantou-se lentamente. Ultimamente fazia quase tudo lentamente, sentindo-se agradavelmente drogada de sono. Parou perto da cama desarrumada, a olhar para a beleza dos montes e para as árvores molhadas pela chuva. O vidro da janela estava gelado ao toque e as nuvens rolavam pelas montanhas carregadas e os trovões estrondeavam. Não estava a nevar, mas estava uma noite muito fria, sem dúvida. E como se estaria nas montanhas altas neste momento? Será que eles tinham chegado à povoação que os abrigaria? Teriam encontrado Roger? Ela estremeceu sem querer, apesar de as brasas ainda arderem na lareira e o quarto estar aquecido. Sentiu uma vontade irresistível de voltar para a cama com a sua promessa de calor e ainda mais de sonhos nos quais ela pudesse escapar da perturbação crónica do medo e da culpa. Mas virou-se para a porta e pegou na capa pendurada no gancho atrás de si. A urgência da gravidez podia fazer com que ela precisasse de usar a cadeira no seu quarto, mas estava decidida a não permitir que nenhum escravo lhe levasse um penico, não enquanto ela pudesse caminhar. Envolveu-se na capa, pegou no recipiente de peltre com tampa do armário e foi em silêncio para o corredor. Era muito tarde. Todas as velas tinham sido apagadas e o cheiro das lareiras apagadas espalhava-se pela escada. Mas ela conseguia ver com clareza, com a luz dos raios, enquanto descia aos degraus. A porta da cozinha estava destrancada. Um ato de descuido, pelo qual ela agradeceu ao cozinheiro. Não teria de fazer barulho esforçando-se para abrir a tranca pesada apenas com uma mão. A chuva congelante molhou-lhe o rosto e passou por baixo da bainha da sua camisa de dormir, fazendo-a arquejar. Quando o choque inicial do frio passou, ela gostou. A violência dele era deliciosa. O vento estava suficientemente forte para lhe erguer a capa de tal modo que ela se sentiu leve pela primeira vez em meses. Andou depressa para a casa das necessidades. Enxaguou o penico na água da chuva que escorria das calhas e depois ficou de pé no quintal cimentado, deixando o ar fresco soprar-lhe no rosto e molhar as faces com a chuva. Não sabia se isso era expiação ou exultação. Uma necessidade de dividir o desconforto que os seus pais podiam estar a sentir. Ou um ritual mais pagão. Uma necessidade de se entregar à ferocidade dos elementos. Independentemente de ser uma coisa ou de serem as duas, ela colocou-se debaixo da água que escorria da calha e deixou que a água lhe batesse no couro cabeludo e molhar-lhe o cabelo e os ombros. Arquejando e espirrando a água do cabelo como um cão, ela deu um passo para trás e parou ao ver um flash de luz repentino. Não era um raio, era um feixe constante que brilhou durante um momento e depois desapareceu. Uma porta do quarto dos escravos abriu-se por um instante e depois fechou-se. Estaria alguém a vir para aqui? Sim. Ela conseguiu ouvir os passos no chão de pedra e deu mais um passo de volta às sombras, porque a última coisa que queria era explicar o que estava a fazer ali fora. A luz de um raio mostrou com clareza quando ele passou. E ela sentiu que o conhecia. Lord John Grey, apressado, em mangas de camisa e com a cabeça desprotegida, o cabelo claro, solto e despenteado ao vento, evidentemente alheio ao frio e à chuva, passou sem a ver e desapareceu debaixo do toldo da cozinha. Ao perceber que corria o risco de ser trancada por fora, correu atrás dele, desajeitada, mas depressa. Ele estava a fechar a porta quando ela bateu nela com o ombro. Entrou de repente na cozinha e parou ali a pingar. E Lord John arregalou os olhos para ela, incrédulo. Bela noite para um passeio, disse ele meio sem fogo. Não acha? Ela afastou o cabelo molhado do rosto e com um meneio de cabeça cordial passou por ele e subiu a escada, os seus pés descalços, deixando pegadas em meia lua na madeira escura e polida. Ela ficou atenta, mas não ouviu passos atrás de si ao chegar ao seu quarto. Deixou a capa e o vestido espalhados à frente da lareira para secar e depois de enxugar os cabelos e o rosto com a toalha, subiu para a cama, nua. Tremia, mas sentir os lençóis de algodão na pele nua foi uma maravilha. Espreguiçou-se mexendo os dedos e depois rebolou para o lado, encolhendo-se no seu centro de gravidade, deixando o calor constante interior sair, gradualmente chegando à pele, formando um pequeno casulo de calor à volta dela. Repetiu a cena no caminho, mais uma vez na memória, e aos poucos, os pensamentos sombrios que estavam a encher a sua mente há dias reuniram-se racionalmente. Lord John tratava-a sempre com atenção e respeito, normalmente com diversão ou admiração, mas alguma coisa estava a faltar. Ela não conseguira identificar durante um tempo, nem sequer teve consciência disso, mas agora sabia o que era, sem dúvida. Estava acostumada, assim como a maioria das mulheres fortes, à admiração descarada dos homens. E isso ela também recebia de Lord John. Mas por baixo de tal admiração estava uma consciência mais profunda, mais subtil do que um olhar ou um gesto, uma vibração como o toque distante de um sino, a consciência visceral de sua condição de mulher. Ela pensou ter sentido isso de Lord John quando se conheceram, mas tinha desaparecido em encontros subsequentes. E ela concluíra que devia ter-se enganado a princípio. Deveria ter percebido antes, pensou. Ela já tinha visto essa indiferença antes, uma vez, no colega de quarto de um namorado. Mas Lord John disfarçava muito bem. Talvez nunca tivesse percebido, não fosse por aquele encontro casual no jardim. Não, ele não se interessava por ela. Mas quando ele saiu dos aposentos dos servos, estava em chamas. Perguntou-se brevemente se o pai sabia, mas afastou a possibilidade. Depois das suas experiências na prisão do Wentworth, ele não poderia manter um homem com tal preferência como amigo pessoal, como ela sabia ser o caso de Lord John. Deitou-se de costas. O algodão liso dos lençóis passou-lhe pela pele, nua, dos seios e das coxas. Ela percebeu a sensação e, quando o seu mamilo endureceu, ergueu uma mão para envolver o seio num reflexo e sentiu a mão quente e grande de Roger na memória e uma onda repentina de desejo. Então, na memória, ela também sentiu o toque repentino de mãos mais ásperas, apertando e pressionando. E o desejo transformou-se em fúria, em nojo. Virou-se de bruços, braços cruzados à frente dos seios e o rosto enterrado na almofada, pernas trancadas e dentes a ranger numa defesa inútil. O bebê era um volume grande e desconfortável. Impossível deitar-se daquela maneira agora. Resmungando baixinho, rebolou e saiu da cama. e ficou de pé, de novo, perto da janela, a olhar para a chuva que caía. O cabelo estava úmido nas costas e o frio entrava pelo vidro, envolvendo-lhe a pele clara dos braços, coxas e barriga. Não tentou cobrir-se, nem voltar para a cama, mas ficou ali, uma mão delicadamente na barriga, a olhar lá para fora. Dali a pouco tempo seria demasiado tarde. Ela soubera, quando eles partiram, que já era demasiado tarde. E a sua mãe também. Mas nenhuma quis admitir isso à outra. As duas tinham fingido que Roger voltaria a tempo, que ele e ela navegariam até Hispaniola e encontrariam o caminho de volta pelas pedras, juntos. Pousou a outra mão no vidro. De repente uma névoa de condensação subiu, contornando-lhe os dedos. Era o início de março. Ainda faltavam mais 3 meses, talvez menos. Demoraria uma semana, talvez duas, para viajar até à costa. Mas nenhum navio arriscaria a perigosa travessia em março. Seria no início de abril, na melhor das hipóteses, quando uma viagem poderia ser feita. Quanto tempo até ao oeste das Índias? 2 semanas? 3? Fim de abril, então. E alguns dias para chegar ao continente, encontrar a caverna. Seria demorado passar pela floresta com mais de 8 meses de gravidez. E perigoso, ainda que pensando bem não importasse muito. Assim seria se Roger chegasse agora. Mas ele não estava ali. Talvez nunca voltasse a estar, apesar dessa ser uma possibilidade na qual ela tinha relutância em pensar. Se não pensasse em todas as maneiras que ele poderia morrer, então ele não morreria. Era assim que a sua teimosa fé funcionava. E para ela, ele ainda não estava morto. E a sua mãe voltaria, antes do nascimento do bebê. Quanto ao seu pai, a raiva ferveu de novo, como sempre acontecia quando ela pensava nele. Nele ou em Bonnie? Então ela tentava pensar nos dois o mínimo possível. Rezava, claro, com fervor, mas não tinha sido feita para rezar nem para esperar. Tinha sido feita para agir. Se ao menos ela pudesse ter ido com eles ao encontro Roger, mas não tivera escolha nisso. Endureceu o queixo, estendeu a mão sobre a barriga. Não tivera escolha em muitas questões. Mas fizera uma escolha, ter o seu filho, e agora teria de enfrentar as consequências. Começava a tremer. Abruptamente virou as costas à tempestade e aproximou-se do fogo. Uma pequena labareda brincava na parte de trás de uma lenha escurecida e o centro das brasas brilhava dourado e branco. Sentou-se no tapete em frente à lareira, fechando os olhos, enquanto o calor enviava ondas de conforto sobre a sua pele fria, acariciando como o toque de uma mão. Desta vez, ela manteve afastadas as lembranças de Bonnie, recusando que ele entrasse na sua mente, concentrando-se nas poucas lembranças boas que tinha de Roger. Põe a mão no meu coração, diz-me se ele para. Ela conseguia ouvi-lo, meio sem fôlego, meio engasgado, entre o riso e a paixão. Como raio sabes isso? Os pelos encaracolados sob as palmas das suas mãos, as curvas rígidas e macias dos ombros dele, o pulsar da veia do pescoço dele, quando ela o tinha puxado para cima do seu corpo, querendo, com o seu desejo, mordê-lo, sentir-lhe o gosto, respirar o sal e a poeira da pele dele, os pontos escuros e secretos dele, que ela conhecia apenas pelo toque, relembrados como um peso suave, livre e vulnerável na sua mão, uma complexidade de curva e profundidade que se rendeu com relutância às pontas dos seus dedos exploradores. Ai, meu Deus, não pares, mas tem cuidado, está bem? Oh! a seda enrugada, que se tornava rígida e lisa, enchendo-lhe a mão, silenciosa e incrível, a flor que desabrocha à noite enquanto observamos, a delicadeza dele ao tocá-la. Meu Deus, gostaria de poder ver o teu rosto, saber como está a ser para ti, se estou a fazer bem. Gostas? Aqui? Diz, Bri, fala comigo. Enquanto ela o explorava. E depois o momento quando ela o empurrou demais com a boca no seu mamilo, sentiu de novo o poder repentino dele quando perdeu todo o controle e a agarrou, erguendo-a como se ela não pesasse nada. Deitou-a de costas na palha e olhou para ela um pouco hesitante enquanto se lembrava da sua pele. E depois, respondendo à demanda das unhas dela nas suas costas para que a tomasse, forçando-a, além do medo, para a aceitação e bem-vinda. E finalmente foi assoberbada por uma sensação que se igualava à dele, rompendo a última membrana de reticência entre eles, unindo-os para sempre numa mistura de suor, sangue e sêmen. Gemeu alto, estremeceu e ficou quieta, demasiado fraca até para afastar a mão. O seu coração batia com força, mas lentamente. A barriga estava dura como um tambor e os últimos espasmos lentamente relaxaram, o ventre inchado. Metade do seu corpo estava quente pelo fogo e a outra metade fria e escura. Ao fim de um momento, ela rolou e apoiou-se nas mãos e nos joelhos e afastou-se do fogo. Deitou-se na cama como um animal feroz e ficou ali meio chocada, ignorando as correntes de calor e de frio que passavam por ela. Por fim, mexeu-se, puxou um cobertor sobre o corpo e ficou deitada a olhar para a parede, as mãos cruzadas em proteção sobre o bebê. Sim, era demasiado tarde. A sensação e o desejo tinham de ser deixados de lado, assim como o amor e a raiva. Deveria resistir à força irracional do corpo e da emoção. Havia decisões a serem tomadas. Foram necessários 3 dias para que ela se convencesse do seu plano, para superar os próprios escrúpulos e finalmente conseguir um horário e um lugar adequados para o apanhar sozinho. Mas ela era meticulosa e paciente. Tinha todo o tempo do mundo, quase 3 meses. Na terça-feira surgiu a sua oportunidade, finalmente. Jocasta estava fechada no escritório com Duncan Innes e os livros de contabilidade. Ulisses, com um olhar breve e indecifrável para a porta fechada do escritório, tinha ido à cozinha para supervisionar a preparação de mais um jantar, em homenagem à sua senhoria. E ela tinha-se livrado de Feather, mandando-a de cavalo a Barra Meadows para buscar um livro que Jen e Ben Campbell lhe tinha prometido. Com um vestido azul que combinava com os seus olhos e um coração que lhe batia no peito como um martelo, encaminhou-se para atacar a sua vítima. Encontrou-o na biblioteca a ler as Meditações de Marco Aurélio, perto das janelas francesas. O sol da manhã iluminava-lhe o ombro, fazendo os pelos faciais claros brilharem como caramelo. Ele levantou o olhar do livro quando ela entrou. Um hipopótamo teria entrado de modo mais gracioso, pensou ela contrariada, pois a sua saia prendeu-se na ponta de uma mesa de canto. Afinal, estava nervosa. E ele colocou-o de lado, levantando-se para a cumprimentar com uma reverência. Não, não me quero sentar, obrigada. Abanou a cabeça para a cadeira que ele lhe oferecia. Estava a pensar, ou melhor, pensei em caminhar um pouco. Gostaria de me acompanhar? Havia gelo nas vidraças mais baixas da porta francesa. Uma brisa fria soprava pela casa, pelas cadeiras, móveis e pela lareira ali dentro. Mas Lord John era um cavalheiro. Não há nada de que eu gostasse mais. disse-lhe ele galantemente e deixou a leitura sem hesitar. O dia estava claro, mas muito frio. Agasalhados com capas grossas, entraram no jardim da cozinha, onde as paredes altas os protegiam de alguma forma do vento. Trocaram comentários simples a respeito da luz do dia. Disseram um ao outro que não sentiam frio e passaram por um pequeno arco que dava para o herbário de paredes densas. Brianna olhou à volta. Estavam sozinhos e ela conseguiria ver qualquer um que se aproximasse. Então era melhor não perder tempo. Tenho uma proposta a fazer-lhe, disse ela. Tenho a certeza que qualquer ideia sua deve ser incrível, minha querida, disse ele, sorrindo ligeiramente. Bem, não sei, disse ela e respirou fundo. Mas aqui vai. Quero que se case comigo. Ele continuou a sorrir, evidentemente à espera da parte final da anedota. Estou a falar a sério, disse ela. O sorriso não desapareceu totalmente, mas alterou-se. Ela não sabia ao certo se ele estava abismado com a sua ousadia ou se só estava a controlar o riso, mas suspeitava que fosse o segundo caso. Não quero o seu dinheiro, disse ela. Assinarei um papel a dizer isso. E o senhor também não precisa de viver comigo, ainda que provavelmente seja uma boa ideia eu ir à Virgínia consigo, pelo menos durante um tempo. Quanto ao que eu posso fazer por si, ela hesitou, sabendo ser o lado fraco da negociação. Sou forte, mas isso não lhe diz muito, já que tem servos. Mas sou uma boa administradora. Posso tratar da contabilidade. E acho que sei como administrar uma propriedade. E sei construir coisas. Poderia administrar a sua propriedade na Virgínia, enquanto o senhor estivesse em Inglaterra. E o senhor tem um filho pequeno, não tem? Tomarei conta dele. Serei uma boa mãe para ele. Lord John tinha petrificado no caminho durante este discurso. Agora inclinava-se lentamente contra a parede de tijolos, olhando para cima numa oração silenciosa, pedindo compreensão. Meu Deus do céu, disse ele, e vivi eu para ouvir uma oferta assim. Depois baixou a cabeça e lançou-lhe um olhar direto e pungente. Está boa da cabeça? Estou, disse ela, tentando manter a compostura. É uma sugestão perfeitamente razoável. Eu ouvi dizer, disse ele cautelosamente a olhar para a barriga dela, que as gestantes são um pouco sensíveis, pois ficam assim devido ao seu estado. Confesso, no entanto, que a minha experiência é incrivelmente limitada no que diz respeito a... Ou melhor, talvez eu devesse chamar o Dr. Fentiman. Ela endireitou-se, apoiou uma mão na parede e inclinou-se para ele, olhando, ameaçando com o seu tamanho. Não, não deveria, disse ela, controlando as palavras. Ouça bem, Lord John, não estou doida, não sou frívola e não pretendo ser inconveniente, mas estou a falar muito a sério. O frio tinha-lhe avermelhado a pele clara e uma gota de suor brilhava na ponta do seu nariz. Ele limpou-a com a dobra da capa, olhando para ela, com uma mistura de interesse e horror. Pelo menos tinha parado de se rir. Ela sentiu-se um pouco enjoada, mas tinha de o fazer. Esperava que pudesse ser evitado, mas parecia não haver outra maneira. Se não concordarem se casar comigo, vou expô-lo, disse ela. Vai fazer o quê? O seu rosto, normalmente tranquilo, desapareceu, deixando a confusão e a indignação no seu lugar. Ela usava luvas de lã, mas os seus dedos pareciam enregelados, assim como todo o corpo, exceto o volume quente do seu filho. Sei o que o senhor estava a fazer na noite passada, no alojamento de escravos. Contarei a todos, à minha tia, ao senhor Campbell, ao xerife. Escreverei cartas, disse ela, os lábios parecendo adormecidos, enquanto fazia a ameaça absurda ao governador e ao governador de Virgínia. Eles expõem pederastas aqui. O senhor Campbell contou-me. Ele franziu o sobrolho. As sobrancelhas eram tão claras que mal apareciam na sua pele quando ficou de pé, sob a luz clara. Pareciam as sobrancelhas de Lizzie. Afaste-se de mim, por favor. Segurou-lhe o pulso e puxou-o para baixo com uma força que a surpreendeu. Ele era pequeno, mas muito mais forte do que ela pensara. E pela primeira vez ela sentiu medo do que estava a fazer. Ele agarrou-a com firmeza pelo cotovelo e fez com que caminhasse para longe da casa. Ela pensou que talvez ele quisesse levá-la ao rio, fora da vista, para tentar afogá-la. Pensou que seria improvável, mas resistiu à direção em que ele a levava e virou-se para o caminho de ladrilhos quadrados do jardim da cozinha. Ele não hesitou, foi com ela, ainda que isso significasse andar contra o vento. E só falou quando ambos se viraram de novo e chegaram a um canto protegido perto da plantação de cebolas. Estou um pouco tentado a aceitar a sua proposta ultrajante, disse ele finalmente, com os cantos dos lábios a tremer. E ela não sabia se aquilo se devia à fúria ou à diversão. Certamente isso agradaria à sua tia, irritaria a sua mãe e ensinar-lhe-ia a si a não brincar com o fogo, garanto-lhe.